Aqui é galo branco, se liga então passo pano. Na função eu tô colando, mano, sou José dos Campos. Tô falando, pois saiando aí, maluco, tô rimando. Se coçar eu puxo o cano, porque eu sou corintiano. Aí, trutão, eu sou malandro, que se foda, eu tô chegando. Fevereiro, carnaval, até Natal, no fim do ano. Se quiser chega chegando, só não venha conspirando. Tô armado até o dente, clique, clique, tô atirando. Era só mais um fulano, ramelou, ficou sangrando. Na viela, 15 tiros no peito e a mãe chorando. Aqui já foi pegando, a pedra saiu fumando. Fez dívida com 12, 16, foi se afundando. 5, 5, 5, 7, ele já tava planejando. Pra pegar o que devia, só meter na salta banco. Qualquer coisa tá matando, sangue no zóio ficando. Traficante tá fitando, esse cu tá vacilando. Chegaram estourando de bala, foi fuzilando. PCC, você vê do morro colombiano. É melhor não tá brincando, o bagulho tá estralando. O que aconteceu? O Bin Laden muçulmano, terrorista iraquiano, as torres foi derrubando. W Bush me escute, pau no do americano. Se você não tá gostando, tira o som que tá rolando. Na cabeça tô entrando, se pá, estoura o seu crânio. O ramo tá piando, de farda tá assustando. Roubando, comprando droga, o sistema dominando. Só não vamos rebolando, tirando, babando. Pensando que o jogo tá ganho, eu tô armado e tô gostando. Os playboys do Esplanada estão desacreditando. São José para o Brasil, aqui é rap interiorano. Eu sou germano. São José para o Brasil, aqui é rap interiorano. Eu sou germano.